Boa noite. Para quem está vindo à casa pela primeira vez, meu nome é Francis e já tem algum tempinho que eu recebo mensagens lá de cima. Então, essa aqui fiquei muito feliz. Salve, irmãos. Sou cabocla, índia, guerreira e curandeira. Vim lá das terras do grande país do norte. Trouxe muitos irmãos de falange para com a menina que escreve o Salão Limpar. Com grande doação de amor, mesmo com as adversidades encontradas ao longo do caminho, tudo foi feito a contento. As preces e os cânticos embalaram, acalmaram e equilibraram toda a vibração energética que foi emanada. Cada canto foi minuciosamente limpo, esterilizado, recolhido e encaminhado. Foi lindo. Agora vem o encaminhamento. Em todo e qualquer trabalho espiritual, o que se faz com amor puro e verdadeiro surte mais efeito que uma cesta cheia de produtos físicos. O cerne, a base de qualquer procedimento de limpeza física, vem de dentro e tem o poder de se externar, se materializar em bálsamos de pura luz. Eles, quem? Os bálsamos, se expandem envolvendo igualmente todas as dimensões superpostas que se conectam ao todo, onde o Pai Supremo está. Logo, sempre que algo limpar, faça-o com extrema alegria, pois automaticamente os seus sete corpos estarão limpos também. Aproveitem esta magnífica oportunidade. Façam da limpeza mais uma oportunidade para acelerar a sua evolução. É uma índia americana chamada Yubiara. Então, a mensagem dela veio aqui. Tá? Então, é isso, gente. Quando a gente limpa a casa física, a casa espírita, lava a nossa, quando lavamos a nossa roupa, a nossa louça, aproveitem esta oportunidade para se limpar também. Ok? Fica a mensagem para todos. Limpar sem reclamar. Puxão de orelhas também. Obrigada.